sem espaço, organizando meus próximos passos. Com lápis, folha branca no formato A4, como um doutor que separa artérias e nervos. Não tive medo e admito meus próprios erros. As pedradas da vida sangraram na alma. Estava desprotegido, geraram traumas. Quase morto e os couveiros jogando terra. Esqueceram de uma semente, nascia a floresta. Observo animais perambulando sem trajetos, construindo fantasmas internos, mistérios que não engravidam de novas ideias e reproduzem pensamentos da idade da pedra. Não tenho medo, sou livre, faço minhas experiências com competência e uma dose de eloquência. Não tenho medo de tentar, de errar de novo, com muito esforço, usando conflitos, garimpo ouro. Não tenha medo de errar, e se errar não tenha medo de chorar. E se chorar não tenha medo de suas lágrimas, a perfeição vem através da prática. Não tenha medo de errar, e se errar não tenha medo de chorar. E se chorar não tenha medo de suas lágrimas, a perfeição vem através da prática. Um artista plástico, nas nuances de seus quadros, meus neurônios, papel e a caneta estão ligados. Não sei onde vou chegar, mas não fico parado. Bem-aventurados, inconformados, o sistema enterra o corpo dos mortos e a alma dos vivos. Vem comigo, me sinto protegido pelo sangue de Cristo, derramado no Calvário, amado como poucos, rejeitado como raros. Creio em cada gesto de Cristo, me deu exemplos de vida significativos, qual mestre lava o pé dos próprios discípulos, inclusive de Judas, que iria traí-lo. Quem erra é mais importante que os erros que comete. Essa tese eu aprendi com meu mestre. Não tenho medo de tentar, de errar de novo, com muito esforço, usando conflitos, garimpo ouro. Não tenha medo de errar, e se errar não tenha medo de chorar. E se chorar não tenha medo de suas lágrimas, a perfeição vem através da prática. Não tenha medo de errar, e se errar não tenha medo de chorar. E se chorar não tenha medo de suas lágrimas, a perfeição vem através da prática. Não tenha medo de errar, e se errar não tenha medo de chorar. E se chorar não tenha medo de suas lágrimas, a perfeição vem através da prática. Não tenha medo de errar, e se errar não tenha medo de chorar. E se chorar não tenha medo de suas lágrimas, a perfeição vem através da prática.